que a luta és guerreiro, mas nunca desista. Eu posso, você pode. Vamos em busca da conquista. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Vereda plana ou cercada de espinhos, esse é o caminho. Ele sempre vai. Vou prosseguir, sei que batalhas onde vir ao meu encontro. Conduza-me pela espada, seja meu escudo. Que eu esteja pronto, o inimigo está solto. Parece cordeiro, mas é um lobo. Te ilude, te apunhala, te trai com um beijo no rosto. É louco, a caminhada é longa, prepare-se. Que a cada passo persevere, se murmure, repare seu cálice. O sábio verdadeiro admite, aprende com seus erros. Paraíso insano, muitas abatendo. Santo e perfeito, sou supremo, extremo, babilônico, egoísta e vingador. Se não defeitos ou qualidades, gerados laços com ódio e amor. Não sinto o perfume da flor, nem vejo unidade nos moleques. Já sai do ventre com ódio na veia, cresce e busca seu reino terrestre. Misericórdias que se perdem. Não se esforça, levante e anda. Estamos aqui como mensageiros de Cristo. Nossa missão é lhe dar esperança. Virar o cavaleiro com sua balança. O pé justo será cobrança. Arrependei-vos o quanto podes, pois ao perverso a morte é herança. Muita ganância, vingança, sentimento, homem cego. Ninguém nasceu pra ser semente. Vai malandrão, satisfaz seu ego. Quando bateu os pregos, imagina o morador de Deus. Pra nós não há segunda vinda. Chega de mãe chorando pelos filhos seus. O que é meu, é meu. Que é seu com certeza está guardado. Se não for teu, não toque. Então serás amaldiçoado. Declara culpado, Senhor. Ganhamos seus próprios conselhos. Papo de verdade fica pra sempre, mas o mentiroso dura só um momento. Lado a lado todo tempo. Parceiros da angústia, ver irmão. Quando um cai, outro levanta. Se apresenta de coração. Tribulação, varão. Eu sei muitos espinhos, obstáculos. Teu coração traz teu caminho, mas o Senhor te dirige os passos. Seja luta, guerreiro, mas nunca desista. Você pode, vamos em busca da conquista. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Vereda plana ou cercada de espinhos, em seu caminho ele sempre vai estar. Eu faço a racha, Senhor. Aniquilaste quem semeia. A fome ao invés de ser, que tira por mônia, vida alheia. Que tá feia, roças recente. Recordei lendas escritas. O verme que deu de presente. A cabeça de João Batista, imperialista, monarquista. Satisfaz o ego cego. Mais tarde chama os guardas, suja as fardas e bate os pregos. Mata o servo na maldade. Iniquidade e a vontade. Eles não sabem o que fazem. Ó, meu pai, tem de piedade. E guarde dos olheiros. Identifica os corpos estranhos. Te veste de cordeiro, escondido nos rebanho. Tô nos ganho, tá na chuva, numa dessa ele resbala. As unhas rasga as nuvens, ovelha niga, mostra as garras. Mete uma, esconde as caras, maquiada em ser divino. A prancha é derrubada, no passar do pente fino. Caindo se sensato, pelos atos se arrepende. Mas me deixe pra beber vinagre, pra matar a sede. Joga rede, espera peixe, inocente igual menino. Se esquece que não deste de comer ao peregrino. Meu destino foi traçado, pelos lados que caminha. Serás abençoado, com bom trigo a melhor vinha. Minha dificuldade, não preciso conhecê-la. Quem não conhece o escuro ainda não sabe o que é estrela. Pra vê-la na amargura, descobri na tempestade a fórmula da cura do veneno da vaidade. Verdade aos poucos some, as flores também fedem. O homem corrompeu-se até no jardim do Éden. Impedem que sucedem, prossegue infiéis. Existem espinhos nos caminhos, mas estiquem os pés. Seja lutas, guerreiro, mas nunca desista. Eu posso, você pode. Vamos em busca da conquista. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Vereda plana ou cercada de espinhos, em seu caminho ele sempre vai estar. O justo é liberdade, sua angústia. O ímpio fica em seu lugar. O hipócrita daqui a pouco não fica seu próximo, mas verdadeiro permanecerá. Afligido será o companheiro dos tolos. O mal perseguirá os pecadores, porém o bem é para todos. Corações e rostos endurecidos pela mágoa, pela raiva. Perdoai, só perdoai. Multidão aplaude, mas também vai. Quero que saiba, sua descrição torna longânimo. E sua glória será perdoar, evitar sentimento estranho. Se estive perdido, malandro. Sandra segue as porfeiras tortuosas. Ambicioso e queria buscava não só as pétalas, mas inteiras as rosas. Hoje meu maior tesouro é ver o agora no auxílio de Cristo, no amanhã que traz luz. Nada me importa, pois nele confio. Quanto sou presumido, zombador é seu nome. Só procede indignação e sinta contendo e sinta a morte. Se é o fraco ou forte, sabedoria evolua, faça a cena. Meu temor está no Senhor, seu princípio, o resto é algema. Dentro da arena, só problemas, contas paga. O homem que eu temo caminhou sobre as águas. Mágoa de tabela, bala altera, mas no fim da sigo justo no discurso, na espera da segunda vinda. Ainda baqueado, os poetas ensanguentado, nem mesmo atordoado, troco certo pelo errado. Sei quem teve do meu lado, sem disfarce, tá na equipe. Terezinha, minha rainha, classe A, convite VIP. Tudo de elite, pra mulher que me apoia. Meu amor pela senhora faz juros no porta-joia. Passado amargurado, de virtude aprendizado. Quem eu vi angustiado, hoje nas águas batizado, resgatado. Insisto no relido, sem é Cristo libertado, não serás mais afligido. Então prossigo, com a pena e o pergaminho, florido, onde um dia vejo esse caminho de espinhos.